pensa que é assim. Não. Tudo que começa errado é esperado o fim. E o contrário do correto é bem mais fácil pra você. Ela não é daquelas que alguns costumam conhecer. Com ela tem que ser totalmente diferente de uma coisa de momento. É namoro, noivado e por fim o casamento. Seu compromisso tem que ser primeiro com Deus. Ela vai saber onde anda o coração do amado seu. O processo é paciência, é joelho no chão. Várias madrugadas de jejum e oração. Aquele que se sente não pode ser passageiro. E pode crer que vai durar enquanto vocês existem. Ela sabe que é luta, sabe o que é persistir. Sabe o que é tá distante do que te faz desistir. De esperar aquele alguém que parece não ter fim. Mas tem amor por si próprio e não se entrega facinho. Lá vem o mano que reclama dessa vida e diz que quer uma mina firmeza para viver. Mas quer viver a vida de um jeito que determina que realmente o que quer não tem nada a ver. Aquela mina de virtude não precisa de ninguém pra te tirar do caminho, do caminho. Mas aquele que não a ilude, pensando em ter momentos que se vão com vento, vai ficar sozinho. Porque essa mina é cabeça, fi. Não prometo a lua nem o sol, pois é princesa do Senhor que criou tudo. Quero ver passar a madruga na alta em oração, pedindo a Deus o coração dessa mina distante do mundo. Não pensa que é assim. Tudo que começa errado é esperado o fim. E o contrário do correto é bem mais fácil pra você. Ela não é daquelas que alguns costumam conhecer. Com ela tem que ser totalmente diferente de uma coisa de momento. É namoro, noivado e por fim o casamento. Seu compromisso tem que ser primeiro com Deus. Ela vai saber onde anda o coração do amado seu. O processo é paciência, é joelho no chão. Várias madrugadas de jejum e oração. Aquele que se sente não pode ser passageiro. E pode crer que vai durar enquanto vocês existem. Além de fábulas, de lindas palavras, de contos de fadas, isso daqui é real. Vai muito além do que se tem. Eu tô falando de alguém que tá contigo, bem ou mal, bem ou mal, fi. Aí vai o conselho de quem sempre foi espelho e tem o amor verdadeiro que é exemplo pra mim. Buscai primeiramente o reino, o resto é detalhe pequeno. Assim garante que está contigo até o fim. E quando eu falo de jejum, quando eu falo de oração, porque é notório, é mais que claro onde estará teu coração. Aí já era, é paciência, é persistência, atitude. Provas mais que reais pra uma mina que não se ilude. Que não se ilude, que não se ilude. Ela vai saber onde anda o coração do amado seu. E o processo é paciência, é joelho no chão. Várias madrugadas de jejum e oração. Se sente não pode ser passageiro. E pode crer que vai durar enquanto você existe. E paciência, é joelho no chão. Várias madrugadas de jejum e oração. Aprende o que se sente não pode ser passageiro. E pode crer que vai durar enquanto vocês existirem.